Abra comigo a sua Bíblia, livro de Esdras, capítulo 4. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, mesmo assentado. Capítulo 4, começamos no verso 1, diz assim: quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscamos a vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Assíria, que nos trouxe para aqui. Quando os adversários de Judá ouviram que eles estavam reconstruindo o templo, pediram para ajudar a fazer aquilo. Versículo 3. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de famílias de Israel lhes responderam: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus. Nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, o Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então o povo da terra pôs-se a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuasse a construir. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, e nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitretate, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, do seguinte teor: Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros, os juízes, os oficiais, sobre os homens de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e de Babilônia, os elamitas de Susã e outros povos que o grande e afamado Asnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Esta é uma cópia da carta que enviaram ao rei Artaxerxes, teus servos, os homens daquém do Eufrates. Versículo 2, capítulo 5 e o capítulo 6 vai nos mostrando o que aconteceu em seguida. A palavra do Senhor, ela é tão perfeita, não tem nenhum detalhe, não tem nada que possa ser chamado de coincidência. Eu me lembro, há uns 4 anos atrás, quando Deus me deu uma palavra, estava sozinho, alguns dias de oração, naquele lugar, e o Senhor enviou uma palavra, e com confirmações muito físicas, muito palpáveis, muito reais, muito incontestáveis, durante todo um ano. E lançou, lá naquele dia, fundamentos para esta igreja local. E o Senhor me disse: você é um Zorobabel. Você é um Zorobabel. Zorobabel por quê? Zorobabel não trabalhou sozinho, não caminhou sozinho. Ele e os chefes de família trabalharam para reconstruir a adoração em Jerusalém. E esse nome tem um significado muito especial para a minha vida e tem um significado muito especial para nós como igreja. O Senhor está nos conduzindo de volta a Jerusalém para restaurarmos muitas coisas dele na nossa vida. O Senhor está nos conduzindo de volta para Jerusalém a fim de reconstruirmos os muros, como cantamos aqui, de reconstruirmos os portais, de reconstruirmos o templo, que é a nossa vida, em comunhão, em intimidade com o Senhor. Esse é o único propósito de Deus conosco aqui nessa terra. Se não fosse esse propósito, seria mais simples e mais fácil para Ele. No dia em que nós nos convertemos, Ele nos leva. Mas Ele tem um propósito, um projeto nos deixando nessa terra. De tal forma que a obra dEle possa ser gerada na nossa vida, nos purificando cada dia mais. Mas também que os povos vejam que Jerusalém está sendo restaurada. Até politicamente, os sincronismos, as datas, os detalhes são perfeitamente dirigidos por Deus. O que está acontecendo é todo um levante contra Jerusalém, contra Israel, enquanto a igreja está trabalhando para reconstruir o trono de adoração do Senhor. Primeiro, na nossa dimensão pessoal. Deus não quer pessoas apenas que apenas vão ao culto, participam de uma igreja, são membros daquela igreja. Deus quer pessoas que digam: eu sou a igreja, eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou o templo de Deus. E vivam 24 horas por dia, seja lá no seu trabalho profissional, seja no seu trabalho caseiro, seja no seu lazer, vivam o tempo inteiro como templos do Espírito de Deus. O tempo todo sendo reconstruídos, sendo trabalhados por Deus. E a primeira coisa que o Senhor nos mostra nesse texto é a estratégia do diabo. Os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram: deixa a gente fazer isso junto com vocês. Isso hoje é literalmente o mesmo, irmão, que a gente lançar mão de tudo o que é possível, que está disponível, que é boa ideia, que é bons projetos, lançar mão de qualquer pessoa que aparece, de tudo que a gente pode realizar e com muita excelência para tentar edificar o que Deus vai edificar. Isso é a mesma coisa que nós mesmos aceitarmos algumas concessões, alguns atrativos, e deixarmos a nossa vida ir sendo conduzida pela nossa própria alma, por aquilo que a gente gosta, por aquilo que a gente acha que é bonito, que é obra de Deus. O inimigo vem sutilmente no meio da igreja e vai minando a igreja do Senhor com algumas coisas que parecem ser maravilhosas. Que coisa boa! Se esses povos à nossa volta vierem nos ajudarem, a gente tem pouca gente, que coisa boa! Vamos crescer mais rápido, vamos reconstruir mais rápido, vai ser bênção. Mas então Zorobabel e os cabeças de famílias disseram não. Há um tempo atrás, eu estava atendendo algumas pessoas e essas pessoas vieram se disponibilizar para o ministério. E nesses 2 anos, vamos fazer em setembro 2 anos, nesses 2 anos isso já aconteceu algumas vezes. Eu estou vindo do ministério tal, eu tenho dons nessa e nessa área, mais naquela outra, e eu sou perito nisso, naquilo, eu domino tais e tais áreas, e eu vim aqui porque Deus mandou vir aqui e quero trabalhar, quero trabalhar para o Senhor. Se a gente não tem um entendimento da seriedade do Senhor, a gente fica constrangido. Oh, irmão, amém. Se não tem nada de Deus, aí a gente cai mesmo na cilada. O que você faz? Então pega para fazer. Todos os que um dia chegaram e falaram isso, todos, nunca mais voltaram aqui. Eu disse a esses que por último vieram, falei assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão retornar lá naquela primeira igreja de onde vocês eram. E vocês disseram tantas coisas daquele pastor, Vocês disseram que tiveram tantos problemas com aqueles irmãos lá. Vocês vão retornar lá e ter um tempo andando juntos com eles. E vão restaurar a comunhão com eles. Depois que a comunhão estiver restaurada, vocês estiverem com laços de amor firmados, não dá vontade mais de sair lá, você vai dizer: agora, pastor, eu vou sair, porque eu vou para a segunda igreja. E você vai passar aquele tempo de novo restaurando tudo lá. E aí o Senhor vai te mandar para essa terceira e última igreja. Aí você vai passar um outro tempo restaurando tudo lá. Na hora que tiver tudo restaurado, aí você pode vir para nos ajudar a restaurar alguma coisa.